Torres, Salvador Azul 4062, a 1,5 milha do externo, visual. 062 autorizado, pouso, pistão zero, vento é calmo, 4062. Livre pouso na pistão zero, 4062. Azul 4062, solo 06, táxi à direita, chama 121, décima 1, solo. 121, décima 1, azul 4062. Coordenação contra o vento de cauda na, sobre a pista, né? Ok, suficiente. Qual a intensidade? Solo Salvador, azul 4062. 062, Alfa Juliette, Portão 1. Alfa Juliette, Portão 1, 4062. Quebec, acionamento, passarinho 2228, do Pátio 3. Autorizado, 2228, chame táxi. Para o passarinho 2228. Autorizado, chame táxi. 15-7, obrigado. Salvador 972. 972, autorizado pouso, pistola 0, vento é de 020 graus com 2 nós. Entre de pouso, 972. Querido 228 para o táxi com 56 a bordo, alterna Salvador com 5 horas de autonomia. Autorizado táxi via parte 3, parte principal, Taxo Índia, ponto de espera da 0, chame Torre 1 no aproximou 95, Senegal 1097. Índia, parte 3, parte principal, Índia, ponto de espera da 118-95, passaria 2228. 322228. Passeio 2228 autorizado, olhar e manter, pistão no zero. Olhar e manter, passeio 2228. Solo 1-3, táxi à direita, chama 1-2-1 no decimal 1 no solo. 2-1-1, obrigado. Taredo 2-2-2-8, autorizado a decolar, pistola 0, vento é calmo. 2-2-2-8, aqui vem a decolagem. Alfa, Juliette, confirmado. Passagem 2228, decola 1-6, chama o controle 1-9-35. 1935, passarela 2228. 2200. Thank you. Salvador, Alfa, Papa Romeo, Mike, Yankee, Papa. Prossiga, prossiga para o sol. Mike, Yankee, Papa, remota 12 do Pátio 1, pede autorização de reboque para giro de motor em alta potência na Taxway Alpha entre a Fox e a Golf. Vai ser rebocada a aeronave da posição 12 até a Alpha próxima Golf para giro de motor? Positivo. Tempo de permanência no local em torno de 20 a 30 minutos, já coordenado com a infraero. A gente está próximo a puxar já? Papai Romeu. Qual é a matrícula da aeronave? Qual é a matrícula da aeronave? Papai Romeu, Mike Yankee, Papá. Gente, Mike Yankee, Papá, autorizado. O reboque chama para ingresso na Alfa. Yankee, Papá, chamará para ingresso na Alfa. solo Salvador, é o Mike Yankee Papá. Mike Yankee Papá, prossiga. Confirma, senhor. Seguimos pelo Pátio 3, ingressamos na Alfa lá na frente ou podemos ingressar logo aqui? Ingressa pelo Pátio 3, então, o Mike Yankee Papá. Positivo, o Yankee Papá. Prosseguindo pelo Pátio 3, chamará para ingresso na Alfa. Torre Salvador, boa noite, Azul 4220. Azul 4220, tráfego avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento 320 graus, 2 nós. Autorizado pouso, Azul 4220. Ingresso até a Taxi Golf, confirmando gira na Taxi Golf. Positivo, próximo a Golf, lá.